horas depois de andar o mundo todo e se perder na própria estrada depois de tantos anos poucos depois de poucas muitas marcadas depois de andar o mundo todo e se perder na própria estrada. O que mais deseja viver? O que senti antes do fim? Para que seus olhos possam ver seu amor em mim. Seu amor em mim. Primeiríssima posição da semana, Paula Fernandes e Vitor e Léo, depois. Passou também na segunda posição a dupla Vitor e Léo, O Tempo Não Apaga. E tivemos aí na terceira posição Zezé de Camargo e Luciano, Flores em Vida. É sucesso, é música boa, é sertanejão de primeira. E assim nós encerramos mais uma edição do Central do Sertanejo. Encerramos também uma semana com muito sertanejão e, é claro, com muita audiência. Mas, se Deus quiser, na semana que vem eu estarei de volta nessa mesma rádio, nesse mesmo horário, trazendo para você o melhor do sertanejo, Central do Sertanejo. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele, um bom fim de semana. Beijo pra todo mundo. Segunda eu tô de volta com mais Central do Sertanejo. Valeu, gente! Central do Sertanejo.